uma Buzz 0.8. Obrigado, bom dia. Decola pista no zero, curva direita, sai da bola, elefa, controle 120.8, acena 5033, por 75. A saída, por favor. Arbor, após armóvel elefa, por 75. Para Brasília no 360, Apesulo 17, pista 10 com curva direita, saída Bose após Elefa. Transponder 5033, controle 1208, gol 17, 15. Seja meta correta para o push, 1715. É para push, 17, 15. Salvador, muito bom dia, o 4069 no ponto de espera da 10 pronto. Azul 4069 autorizado a linha e decolar pistão 10, vento 1900 grau 072. A linha decola 40169. Saída Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, depois Elefa. Tá correto, filho. Obrigado. Bom dia, 3P5514, ciente da Juliette, por gentileza, autorização Aracaju, nível 130. Eu tenho nível 190, copia o 5514? Negativo, por gentileza, 130. 130, confirmando, sou autorizado Aracaju, decola pista 10, curva esquerda, sai da COE, controle 120.8, aciona 0263, 3P5514. Autorizado Salvador Acaju no 130, cabeceira 10, saída Conde 1208 é o controle, 0263 do outro ponto. Correta, pode puxa, fica no carro. 4069, está cruzando 2500, pode voar, Dael. Autorizado, Azul 4069. Dael 4069, obrigado. Voo 804, chame Recife 3517, protocolo. Brasília 380, VPZ17, decola a pista no zero, curva esquerda, à direita, confirmando. Sai da aborto, eleva. Controle 120.8, 05053, 35, TAN 3517. Autorizado 380, decola da 1-0, curva direita, sai da água, eleva, na pessoa 17, 128, controle, 5753 é o transporte, 3517. Controle 120.8, aponte esperto, passo 3517. Vai reportar para o posto 3517. Salvador, bom dia. É o Gol 897, da informação Juliette, autorização para Confins. Autorizado Confins, 360, via Pesulu 16, decola a pista no zero, curva direita. Saída da LE da Bridge, controle 1.8, hoje no controle 120.8, sino 5.0.4.0, Gol 897. Nota autorizada para o Gol 897, nível 360, para Confins. Conforme rota do plano, Upper Zulu 10, decola da pista 10 com curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 1208, aciona código transponder 5045, Gol 1897. 5040, reporta o Chivex, Gol 1897. Confirma, por gentileza, o código transponder? Sim, 50-40. Boa noite, passagem. 50-40, corrigindo, obrigado. Temporada. Controle Salvador, muito bom dia, Fatal 9910, escuta. Fatal 9910, a sua identificação, chegada Mari, desce até 050. Identificou na chegada Mari, 050 está autorizado, Fatal 9910, muito obrigado. Gol no 642 para pushback e acionamento. 642, autorizado pushback e sinal para o táxi. Portará para o táxi, gol no 642. Salvador, voo 1607 na posição 01 para pushback, funcionamento. 1607, autorizado pushback, funcionamento. Você o quê? Para o ataque, 1607. Salvador, APSA 9832. Passou 9832, Recife 390, via Periúdico 58. Decola pista no zero, curva esquerda, foi da PUC, seleção Caju. Controle 120.8. Aciona 5055. Decola da pista 10, PUC Caju, 108, 5055 na. Via Periúdico 58, APSA 9832. Da Bota Bush, 9832. Toma leva. Jogou 1642 para o táxi. 1065 a bordo. 3 horas e 5, alterando Salvador. 1607, condições de manter posição agora. Negativo, senhor. Já iniciou o push, jogou 1607. O nome é 42, táxi a parte 1, mantém posição no través 05, aguardando companhia no push, segue o mesmo, índio alfa, com temperatura 1862, legal no 017. Sente, parte 1, vai manter posição no través 05, índio Juliette, ponto de espera 186, gol no 642. Total 9990, desce via para 2.000 pés, ajuste 1017, livre LS, reporte estabilizado. Via 2.000 pés, 1017, total 9990. Ficou pronto para ataque, para ativar questionamento. No gate 02. Aguarda, o ano 605. Aguarda. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 4208, informação Juliette. Azul 4208, sem identificação, chegada Mari, desce até 050. Identificou, Mari 0502. táxi de voo 1607, 144 ao bordo, alternando galeão, 3 horas e 55 da torre. Autorizado o táxi, de alfa, ponte para torre, 1862, que ligaram no 097, com o 1607. Ponte espera, 1607, 1907, mais. Max, Leto, meu, 500 pés, saudou, saudou, da cola, pista no 7, litoral sul, controle. 1-2-0-8, cena 0-1-5-5. Táxi 2-2-6-2, Marcos 7 é o meu. Salvador 5514 da Trip para pushback acionamento 43. Autorizado, pushback sinal, reporta táxi. Boa tarde. Fala, vou 17 no 5, teria estimado para pushback. Afirmo, companhia livrando pátio agora nesse momento via Índia. Tá autorizado, o pushback sinal, reporta táxi, vou 17 no 5. Livre pushback, reportar para o táxi, vou 17 no 5. Salvador, APSA 9832 para posicionamento. APSA 9832, autorizado para pushback, sinal é para o táxi. É para o táxi, 9832. Gráfico Luiz, que... Aqui em Mentir, Veracruz, Salvador, Salvador, autorizado no meu pés, decola pista no 7, cor direito, cor do axé, controle 130.8, aciona 01 no meio, para as críticas. Está iniciando o bono 607. Gol no 607. Oi, bom dia, gol no 642, ponte espera 1-0. Gol no 642 ali, mantém cabeceiro 1-0. Ele mantém 1-0, gol no 642. Pede, decola a pista no 7, cor direita, corredor axé, sentido numeral, posiciona 0171, controle 120.8. Total 9910, complete final, torre 118.6, bom pouso. 118.6. João Herói. Salvador 5514, para o táxi com 61 a bordo, 4 horas de autonomia, terminando Recife. Tem condições de agilizar antes do pushback do ABS aí, tá? Passa 932, podendo solo, inicia o push após o ATR da Trip, tá com certa guarda. Ok? Ok, aguarda no Trip pra iniciar o pushback, 932. 5514, taxia, parte 3, parte 1, no Índia Alpha, ponto de espera, torre 186, que ligou no 0 no 7. 31 no Índia Alpha, no ponto de espera, 186, obrigado. Vamos 642, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 1900 graus, 092. Livre decolagem, 1-0, gol no 642. Salve Salvador, muito bom dia, TAM 3153, sentido da Juliette, autorização Galeão, posição 05. 3153, Galeão, 380, via Bezulu 1-0, decola pistão no 0, curva direita. Seta da El, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5061. Bom, controle o transfondo, por gentileza. Luciana 5061, no controle 120.8, 303. Alta 0 Galeano, nível 380, decola via Perizolo 10, decola da 10 com primeira curva direita, da El Leda Bridge, controle 1208, transponder 5061, no TAN 3153. Correta, passa push 3153. Reportar a push, da 3153. Solo, gol 17, 15, pronto para ataque, está com 146 a bordo, alterna Campinas, autonomia 3 horas 40 minutos. 1795, taxa Índia Alfa, ponte Caratô, 18612, que negão no 0, 17. Índia Alfa, ponte 0, 18612, 1715. Salvo Salvador, 3597, para posicionamento 24. Aguardo, 357. 0 Puka, gol no 642. Azul 4208 da Civia, atrás 2000 pés, ajuste 1017, reporte localizador. Via 1017, reportará localizador, azul 4208. Bravo, Kilo East, que liga essa nave, pronto para ataque. Sete aguarda, tem aeronaves taxiando, livrando o pátio. Torre Salvador, bom dia, gol 1715, ponte de Aradão 10, pronto. Gol 1715, muito bom dia, ali mantém cabeceiro 10. Ali mantém 10, gol 1715. Sol 9910 no solo 02, livre direita, chame solo. 121 decimal 9. À direita, 1219, muito obrigado, bom trabalho, até a próxima. Você também. Juliette Romeu, decolar 202, chame controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, o controle grato até o regresso.